bem aí, Sandro? Tudo bem, e vocês? Pra que essa arma? For pra escola hoje? Amanhã a gente vai pra escola. Vocês têm que ir pra escola, viu? Tem que ir pra escola. A gente não vai pra escola, a gente quer ser como você. Aê, pare de perder tempo com esses moleques. Faz o que a gente veio fazer, vai. Falou. Vambora.